As palavras mágicas da Bíblia e a gramática divertida. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante que mistura duas coisas super especiais, a Bíblia e a gramática. Vamos descobrir como as palavras mágicas da Bíblia podem nos ensinar sobre a importância da comunicação clara e da sabedoria linguística. Ilustração. Bíblia aberta com destaque nas palavras é e não é, simbolizando o poder das palavras nas Escrituras. Palavras mágicas da Bíblia. É e não é. Na Bíblia, as palavras é e não é são como mágica divina. Elas nos ajudam a entender verdades profundas e eternas. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. Deus é amor. 1 João 4:8. Essa frase simples mostra o quanto Deus é cheio de amor. A palavra é revela sua natureza divina. Exemplo 2. Deus não é injusto. Hebreus 6:10. Aqui, o não é nos ensina que Deus é justo e fiel. Gramática divertida. Verbos e palavras mágicas. Os verbos são palavras de ação e, na Bíblia, eles aparecem para nos mostrar o que Deus faz e quem Ele é. Exemplo 3. Jesus é amigo. O verbo é mostra que Jesus sempre está ao nosso lado. Exemplo 4. Deus não é esquecido. O não é revela que Deus nunca se esquece de nós. Lições mágicas para o dia a dia. Clareza nas palavras. Assim como a Bíblia usa palavras poderosas, também podemos escolher as palavras certas para expressar amor e verdade. Comunicando com amor. A Bíblia nos lembra que Deus é amor. Quando usamos palavras gentis, também espalhamos esse amor. Aprender com a gramática. Conhecer como as palavras funcionam é como montar um quebra-cabeça divino. Quanto mais aprendemos, mais clara fica a mensagem. Lembre-se, as palavras têm poder. Que cada frase que escrevemos ou falamos seja um reflexo do amor e da sabedoria divina. Espaço reservado para anúncio do Google AdSense. Palavras-chave: Bíblia e gramática. Linguagem e fé, ensino cristão, palavras da Bíblia, lições da gramática, aprender com a Bíblia.